Opa! Bem-vindo ao programa 5x1. Como hoje é dia 12 de junho, o programa 5x1 tem como tema o Dia dos Namorados. E eu resolvi contar uma história para vocês. Isso é uma ideia que eu já tinha há muito tempo. Contar a história de um relacionamento através de músicas do Ira. Grande grupo ira.com.br. As bandas mais bacanas do rock nacional. Aliás, eu sou suspeito para falar deles. Então, a minha ideia é contar. Eu escolhi 5 músicas para contar a história de um relacionamento, antes, durante e o depois. Vamos começar com o antes, através da música Tolices, o cara sonhando com a menina. E depois o cara chaveca a menina, ou a menina chaveca o cara, na música Tarde Vazia. Tolices, de 1985, do primeiro disco do Ira, Mudança de Comportamento. Tarde Vazia, de 1989, do disco Clandestino. Mas eu imagino janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia, você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu. De fantasia, você me ligou naquela tarde vazia. Na mente fantasia, você me ligou naquela tarde vazia. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. Na mente fantasia, na mente fantasia. Podia ter muitas garotas, mas você é diferente. Você me ligou naquela tarde vazia e me falou. Valeu o dia, na mente fantasia, na mente fantasia, cantando a melodia, cantando a melodia. Então, já rolou aquela fase de preliminares, o cara já está plenamente apaixonado pela menina, e é sobre isso que fala a canção Tolo dos Tolos, lançada em 1991 no disco Meninos da Rua Paulo, que pra mim tem um significado todo especial, que foi o primeiro disco do Ira que eu comprei. E tem uma frase nessa música que eu gosto muito: o homem não é um ser racional, o homem é sentimental. Sentimental. eu sou um sonhador, eu sou o todo dos todos, todo homem quando encontro uma paixão, tua doentia. O cara estava apaixonado, mas um dia o amor acaba. E para finalizar essa história, eu escolhi duas músicas sobre final de relacionamento, aquele rancor que fica, a falta que a pessoa faz, enfim. Duas músicas que falam sobre o cara entre o ódio e a saudade. A primeira delas chama Te Odeio, Isso É o Amor, do disco 7, lançado em 1996. E finalizando o programa, a música Superficial Como um Espinho, na versão do disco Entre Seus Rins, de 2001. We'll be right back. superficial como um espinho, me deixou aqui sozinho, ferido no coração. E eu virei esta pequena ilha, cercada por concreto, inundada por ondas de paixão. Superficial como um espinho, me deixou aqui sozinho, ferido no coração. E eu virei esta pequena ilha, fechado em meus sentimentos, calado e tão só. E vou matando um leão por dia, não posso ficar parado, pensando se seria melhor ou não. Era oposição que nos atraía, eu tão socialista e você tão neoliberal. Superficial como um espinho, me deixou aqui sozinho, ferido no coração. E eu virei esta pequena ilha, fechado em meus sentimentos, calado e tão só. Deixou aqui sozinho, ferido no coração. E eu virei esta pequena ilha, cercada por concreto, inundada por ondas de paixão. Muito louca é sua caretice, equilibrada é sua insensatez, e admirável é sua intolerância. Mas não posso perder mais meu tempo. Bye, bye, adeus. Eu acho essas duas músicas assim maravilhosas. Porque quando acaba o relacionamento, num certo momento você odeia a pessoa, mas ao mesmo tempo você gosta dela, principalmente se foi você que levou o pé na bunda. E a outra, aquela saudade que bate, você sabe que por mais diferentes que vocês fossem, que vocês não deram certo, mas poderiam ter dado certo. E por que será que não deu certo? Por que será que não rolou, mas deveria ter rolado? E é complicado. Bom, esse foi o 5x1 especial do Dia dos Namorados. Que beleza, contando uma história de um relacionamento através de músicas do Ira. Claro que ficou muita coisa de fora. O Ira tem várias outras músicas que poderiam ter entrado nesse programa, quem sabe no programa do ano que vem. Músicas como Amor Impossível, Balada Triste, Mudança de Comportamento, Aqui Estou Eu Sozinho com o Tempo que Você Me Pediu, Boneca de Cera, Entre Seus Rins, enfim. Essa música que você está ouvindo de fundo é um loop. Loop é um pedaço de música que fica se repetindo. E esse pedaço de música que fica se repetindo eu extraí da música chamada Descendo o Mississippi, que é do disco Você Não Sabe Quem Eu Sou, de 1998, uma incursão do Ira pela música eletrônica, antes disso virar moda, que é estranho, mas é bom. E Estranho porque eu não sou exatamente um ouvinte de música eletrônica, mas eu gosto desse disco. Muito bem, o 5x1 volta na semana que vem, se tudo der certo. Mas já falei isso. Enfim, eu sou o Ricardo Senise, estou em São Paulo, Brasil. E agora são 20 para 5 da manhã. Um beijo, até!